Betelo 401 no livro de decolagem, pista 10, vento no 30 graus com 08 nós. A Betelo no 401, informa um tráfego tipo helicóptero mantendo 500 pés no setor norte. Sim, vai deixar. Quebec e... O que importou? Tráfego Galeão, nível 360. Chamou foi o gol 1605. Ok, mano, 1605. Número 2 para a Copa, aguarde, 360 Galeão. Aguardando a saída prevista da El. Da El Black. Obrigado. Leste na Lima, após prossegue Mike, reporta na Quebec para o cruzamento da 97. Lima, Mike, Quebec, e reportará para cruzar a 97, Quebec. Então, 3859, copia? Copia, 3859. Prisado Salvador, Curitiba, 360, Aerovia, Peru 58, decola da 10, curva à direita, subida Gol e transição Gonza, código 5120, frequência do controle em 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6. Autorizado 360, Curitiba, decola 10, curva à direita, gole, gonda, transponder 5120, contou 89, dan 3259 no 8, pushback acionamento. Portão 8, autorizado pushback acionamento, dan 3259, chame táxi. Chamará táxi 3259. O dan 3454, próximo ataque 2 quilos. Dan 3454, prossegue via... Pode prosseguir, via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette pro 06, tá 3454. Silvio é Paracaju, 090. Eu tenho informação de que Aracaju está fechado devido ao desemborrachamento das 11h30 Zulu às 16h45. Caso, Mike, é com ele. Ah, ok. Vou confirmar com o Aracaju. Mantendo me escuta agora. Tá, 3304-102, pushback para nós. 3304, portão 2, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Livre, chama a porta. Autorizado cruzamento da 97, após prossegue via Papá, até o Pátio 5, frequência livre estacionar. Obrigado, cruza via Papá, frequência livre e pronto, tá? 3663. Centro 3663 apenas aguardando o bandeirante que havia decolado à sua frente. Agora livre decolagem, pista no zero, vento 100 graus com 08 nós, tá? 3663. Iniciando, tá? 3663, obrigado. Aquilo do Lu, foi informado que apenas o primeiro terço da pista de Aracaju está escorregadia. Autorizado, São Paulo Aracaju 090, Golf 677, decolada 110, curva esquerda, subida da perfil da Conde. 0254 transponder, controle Salvador em 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, Lima, Quilos, Zulu. Suba uma centena da presente. Ok, grato. Controle Salvador, muito bom dia, 3602, 5 da Mike, S, barulho 50. 3602, via Mar, desço 050. Já para o 050, precisa virar de da 10. R9, após ITAP, CR-Vida 366, informo primeiros 1.200 metros impraticáveis, pista 1.0. Gente, perfeição da pista, após ITAP, prossegue para o 366, Controle de Salvador, bom dia, OTAN 3663, passando 2.000 pés, no perfil da Dael, se possível, prode Dael. 3663, bom dia, contato radar, direita, pro de Dael. Obrigado, 3663. Controle, 3602, desvio à esquerda, vira informação. Livre desvio, 3602. Volume 605. Solo Tanto 259, está com 85 a bordo, 4 horas e 30, alterna Campinas para o táxi. Controle, autoriza a prova direto de táxi. Proditap 3602. Ingresso na Delta. Juliette Alfa, na sua escuta, reportará o ingresso na Delta 3259. Quilo, reporte para cruzamento da Alfa, ingresso na Delta. Terra Ninja, uniforme Papá. É o helicóptero da Força. Vai que é conhecido, reportará na Alfa. Terra Ninja, novembro, Papá. Copiado. Tá 3602, por gentileza, façam a chamada à frequência 11895 para cheque após retorno extra. 1295, Aquiles, autorizado o cruzamento da Alfa após prossiga via Delta, ponto espera da Delta, chamar a torre 1 no 8 decimal 6, ajusta no 04, bom voo. Para participar 3304, está com 137 a bordo, 4 horas de autonomia até na conferência. Test 304, táxi autorizado, prossegue via Índia, Alfa, reporte na Delta, para ingressar na Delta, mantendo a minha escuta até lá, Alta 3304. E direita, Índia, Alfa, ponto espera, reportará na escuta da 3304. 1605, quanto cópia? Quanto cópia, 1605. Autorizado Salvador para Galeão 360, aerovia piso 14, decola 90, curva direita, subida da El, transmissão Bless, código 5123, frequência do controle em 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Autorizado Galeão 360, via piso 14, decola da 10, curva direita, na da El, transmissão Bless. Responde 5123 e o controle 1198, torre 286, voo 1605, controle pushback acionamento. Correto, autorizado pushback acionamento, tentando coronar da tanque, está iniciando o táxi da retaguarda. Voo 1605, chama o táxi. Sim, estou autorizado, voo 1605. Solo, adianta 63 no muro para confirmação de saída, Guarulhos. 320, informação em curso agora, novembro, adianta 63 no ONU, mantendo a minha escuta agora. Confirmação da saída só. Sim, a Upper 50, eu estou aqui com a informação que é a Upper 50, é da Edner. Graças. Solo TAN 3859, próxima Delta. 3259 autorizado ingressar na Delta, no ponto de espera, chame na torre em 1-8, decimal 6, ajusta no 0-4, bom voo. Deve ingresso na Delta, chamará 18-6, obrigado, 3259. Frequência livre, coordenação. Mike é com Índia, frequência livre na final, da forte, Índia, chamará na decolagem. Controle de Salvador, bom dia, gol no 888, ciente da Mike. 1888, bom dia, Via Mare, desceu 050. Via Mare 050, 888. Santa 3602, desceu 2500 pés, ajuste 104, reporte, servida 366. Ciente, desce para 2500, 104, 366. Santa 3663, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133-25. Tem cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. A Lima tem 3859. Alterna, 1-3-3-2-5. 1-2-8-8-3-3-2-5, tá 3663. Façam uma chamada na frequência 1-8-9-5 quando se encontrar 50 milhas de Salvador. Confirmado, Lima aqui no Zulu, vai chamar 1895 a 50 milhas. Afirma, só fazer um teste aqui na nova frequência tua, hein? Grato. Ok, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. O Papateu de Lima Quilo Zulu decolou 1-0, Maconde, tá na sua escuta. Dia Lima Maquilo Zulu, contato radar, saída Conde, subo 90. Na sua escuta. Controle. Eu havia solicitado um cheque na 1895, pode desconsiderar. Ok, certo, obrigado. 5-4 horas, Campinas, gol no 605. Táxi autorizado, via Índia Alfa, mantendo a minha escuta, reporte para a ingressão na Delta, na minha escuta. Índia Alfa na escuta, reporte para a ingressão na Delta, gol no 605. 92, copia as condições de Salvador. Informação mais, senhor. Tem alguma modificação? Ah, só para a informação da cabeceira deslocada, 1.200 metros. Ok, muito obrigado. TAN 3259, apenas para informação, o tráfego decolou sua frente em Charlie 402, já a curva esquerda se encontra agora na linha do litoral nordeste, não interferirá na sua aproximação, na sua decolagem. Tem livre decolagem, pista no 0, vento 1-1-0 graus com 08 nós, TAN 3859. Vai iniciar 3859. Bom dia, TAN 3304, ponto espera. Taxi Delta, TAN 3304. TAN 3304, a Lima tem cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Ok, gente, a Lima tem pista no zero. 3059 decola de Salvador aos 30, chama o controle, 119.8, bom voo. 198, boa. Da Delta, chame a torre 118.6, ajusta no 014, bom voo. Tenente autorizado ingresso na Delta, guarda um ponto sério, escuta a torre 118.6, no 605. Salvador, bom dia, web 67, a linha 2230 para 170, vista mais. Bom dia, web 6726, de chegada Mari, desceu 050. Chegada Mari 050, web 6723. 1888, desceu 2000 pés, ajuste 1014, reporte no localizador. 2010-1014, reportará o localizador, voo 888. 3602, passou 366, estabilizado, visual Queiroz. 3662, complete LS, correção, complete final, RNAV, chame torre 11860. 118-60, 3602. Foi Salvador, voo no 605, ponto de espera na Delta. Sente, mantém o ponto de espera, voo no 605. Mantendo, voo no 605. Torre Salvador, bom dia, 3602, 2 milhas e meia do 3722. 3602, conta na aproximação, guardando pista livre, o ajuste no 014, informa o cabeceiro no 0 deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Aguarde pista livre, reporte baixado travado, o TAM 3602. 3602, ciente, aguardando pista livre, ciente da restrição da pista, baixado travado. Alô, Trip 54 no 4. Trip 54 no 4, aciona a identificação, nível 130, chama para a descida. Chamará a descida, tá 5 milhas de coral, pode coral, se torcer. Contato radar, Trip 54 no 4, voe na proa do NDB Simbra. Reporte para a descida, copia as condições de Salvador. Ativo, vai sim, duas condições, pode coral, voa Simbra, 54 no 4. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, tem colisão. Minas está para o alto para chamar a saída. Mas eu também para a porta. Vamos lá. Quando eu não tenho a saída, eu estou salvando. Escola de Salvador, 33, chama o controle. 119.8, por favor. Obrigado, bom dia. 19.8.3304. 3602, já baixado, travado, visual, cabeceira deslocada. Afirmo, 3602. 3602, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada em 1.200 metros, vento 100 graus com 0.612 é nós. Gente, livre pouso, 3602. Bom, bom dia, eu tenho 3604, decolou na sua escuta. 3304, bom dia, contato radar, C da Gole. Bom dia, Gole. Gole, 401, mantendo uma centena, livre a sua terminal, estima o pouso em Bonha Luz da Lapa, 13348. Fecha o Baetão 401, Mateão 100, chame Recife 128, decimal 8, alterna 13325. 1288, 12335, ao Baetão. Secundária 13325. Positivo, 13325. Gol 1888, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, um helicóptero 500 pés rumo nordeste. Gente, 1888. Voo 605, ali mantém, cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Ali mantém, voo 605. DM02, solo 35, direito, 121, decimal 9. Direito, 129, 3602. 260. 286, agora no 8832. 12, 21, 32. Bom dia, que foi Alfa Charlie. Chegada Mari. Para Recife. 3454, confirma o nível 33039. 330. 330 Recife, ele coordenar novembro a informação. Você não me escuta. Paciente da novembro. Solo 3602 de Brona, você bom dia. Você está mantendo esse nível para lá, Cajô? 070 autorizado, Lima Aquilo Zulu. Quente, Lima Aquilo Zulu, obrigado. 5. Autorizado decolagem, volume 05. 59, chame centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterna 13325. 1288, 13325, tá 354-4 desça nível 030. 030, 5494. Obrigado, Salvador, bom dia, Guarumé 05. Pouso na 10, cabeceira deslocada. Suba e mantenha o nível 360, saída da EL. 360 na Dael, Guarumé 05. Sete, dois, meia, desça 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Solo Avianca 6311. 6311, estou coordenando o seu nível 320 para Guarulhos. Aqui na minha escuta agora. Afirmativo, só para confirmação, ainda pode ser autorizado pela AP258? Negativo, esse horário não é previsto no NOTAM, o Avianca 6311, autoriza 50. Afirmativo, estão confirmando a saída, fica Dael Black. 400, foi Alfa Charlie, reduza para 2409. 240, reduzindo Alfa Charlie. Voo 982, interceptando o sinal com a pista vista. Uno 888, seu solo foi aos 40, livra direita, chama o solo 121, decimal 9. Decimal 9, direita, boa. Webmer 726, reduza 1709. 6726, reduzido em passeio 70. Alfa Vitor Gilete, 1500 pés, corredor Vera Cruz, Interlagos, rebote rotatória. Eu 3304, chame Recife, frequência 1288, alterna 13325. P3304, controle. Controle Salvador, na escuta do Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, corredor Vera Cruz, Interlagos, reporte rotatório 1500 pés. Rotatório 1500 pés, ponto rotatório Alfa Vitor Juliette. Salvador, 3304. 3304, Recife, 1288, alterna 13325. Deu para copiar já a frequência modulada para a próxima copia. Salvador 3304. 3304, chama Recife 1288, alterna 3325. Não tá, deu para copiar. Controle Webjet 6726, vai passar por tu aí. Torre agora, 26. Alfa Vitor Juliette, informa que a sua portadora está interferindo nas comunicações do controle. Poderia confirmar para o Alfa Vitor Juliette? É que sou eu, Alfa Charlie, troca para 1935. Confirma para essa. É que sou eu, Alfa Charlie, foi sobremodulada. Troca para 1935. 1935, confirma? Correto. Trip 5494, troca para frequência 1935. 1935-5494. Salvador, Guardião 02. 3304, chame Recife 1288, alterna 3325. Exoi Alfa Charlie, sob vetoração, sequenciamento, voe na proa 034, limite ao localizador, reduza para 2009. Patiali, comprou o controle? Que pretende utilizar? Salve o Avianca 63101. Pode iniciar o posicionamento lento, programar a decolagem para o 52. Avião câmera 391, ciente, mantém a posição, tem uma aeronave da Gol que vai ingressar via Índia e vai estacionar no portão 03 após o mesmo estar autorizado o seu pushback acionamento. Gente, então após a aeronave estacionar no 3, está autorizado o posicionamento, é isso? 6391? Afirmativo, Avião câmera, afirmativo. Obrigado. A 0, 1 a 0. Se a gente pode manter a proa. Não, pode voar na 0 ou na 0 para a vetoração final e LS. Esse é 2 mil pés. Ok, vamos 0 ou na 0, 5494. Exoia Fatiali, vetoração, sequenciamento esquerda para 0, 2-0, limitado.